Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade, vai. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, com o vidro todo fechado. Você só ralando em mim, me deixando horrorizado. Eu falo que eu falo pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se toma. Vai, toma, toma, e toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, e toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, e toma, toma. E só nós dois dentro do carro, com o vidro todo fechado. Você só ralando em mim, me deixando horrorizado. Ou eu falo o que eu falo pra nós dois fazer um sexo. E no final do baile, quando terminar, eu pego. Pego, pego, quando terminar. Eu legal daí, estourado. Terminar eu pego, pego, pego. Quando terminar eu pego, pego. Eu pego, para se derrer, para se derrer. É pra nós pegar tudo, mano. Divago Barreiro, meu parceiro Jaspim. Estúdio Móvel, Vitor Fugasta. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta e toma. Vai, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, e toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma. E só nós dois dentro do carro, com o vidro todo fechado. Você só ralando em mim, me deixando oriçado. Eu falo o que eu falo pra nós dois fazer um sexo. Não terminar o baile, quando terminar eu pego. Pego, pego, terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego.